Cowboy da Bahia, volume 4. Hoje me encontrei num sonho meu, logo esse sonho se perdeu. Então relembrei mais uma vez seu sorriso, timidez, e o nosso amor que se acabou. Relembrei mais uma vez seu sorriso, timidez, e o nosso amor que se acabou. Tomei seu retrato em minha mão, olhei o meu quarto, solidão. Pensei, a saudade é o que restou. Foi um sonho que passou como nuvem lá no céu. A saudade é o que restou. Foi um sonho que passou como nuvem lá no céu. Mas eu me conformo um dia talvez. Quem sabe em sonho eu lhe vejo outra vez, mais uma vez. Nos teclados, Dani Russell e Natan Teclas. Vamos embora! Cowboy da Bahia, o Arrocha 100% diferenciado. Portal do Arrocha. Tomei seu retrato em minha mão, olhei o meu quarto, solidão. Pensei, saudade é o que restou. Foi um sonho que passou como nuvem lá no céu. A saudade é o que restou. Foi um sonho que passou como nuvem lá no céu. Mas eu me conformo um dia talvez. Quem sabe em sonho eu lhe vejo outra vez, mais uma vez.